Cheiro 7, página 56. Amy Elliott Dunn, 5 de julho de 2008. Entrada diário. Estou gorda de amor, rouca de ardor, obesa mórbida de devoção. Uma abelha mestre feliz e efervescente de entusiasmo conjugal. Ando praticamente a zumbir à volta dele, numa azáfama, a arranjar as coisas. Tornei-me uma coisa estranha. Tornei-me esposa. Dou comigo a manobrar o leme das conversas, pesadamente, de forma pouco natural, só para poder dizer o seu nome em voz alta. Tornei-me esposa, tornei-me maçadora. Pediram-me para entregar o meu cartão de jovem feminista independente. Não me importo. Faço o balanço do seu livro de cheques, aparo-lhe o cabelo. Tornei-me tão retrô que a dada altura passarei provavelmente a usar a expressão malinha de mão. Ao sair porta fora, vestindo o meu casaco de tweed ondulante, de lábios pintados de vermelho, a caminho do salão de beleza. Nada me incomoda. Tudo parece ir correr bem, com cada problema transformado numa história divertida, para contar durante o jantar. Pois é, querido, hoje matei um vagabundo. Nós divertimo-nos. Nick é como uma bebida forte. Põe tudo na perspectiva correta. Não numa perspectiva diferente, mas sim na perspectiva correta. Com Nick, compreendo que na realidade não importa se a conta da eletricidade está atrasada há uns dias, se o meu último questionário não saiu tão bem, o meu mais recente, não estou a brincar. Que tipo de árvore serias? Eu sou uma macieira. Isto não significa nada. Não importa se o novo livro da incrível Amy foi devidamente trabalhado, se as críticas foram maldosas, se as vendas caíram espantosamente a pique depois de um início frouxo. Não importa de que cor pinto o nosso quarto ou até que ponto o trânsito me faz atrasar, ou se o lixo que separamos para reciclagem é realmente reciclado. Ser franca comigo, Nova York, é ou não? Não importa. Porque encontrei o meu par. É Nick, descontraído e calmo, inteligente, divertido e sem complicações. Uma alma não torturada, feliz, atraente, pênis grande. Tudo aquilo de que não gosto em mim foi recalcado no meu cérebro. Talvez seja isso que mais gosto nele, a pessoa que ele faz de mim. Não me faz sentir, faz-me, simplesmente. Sou divertida, sou brincalhona, sou enérgica, sinto-me naturalmente feliz e inteiramente satisfeita. Sou uma esposa. É estranho dizer estas palavras. Agora, a sério, em relação à reciclagem, Nova Iorque, vá lá, basta piscar o olho. Fazemos tolices, como no fim de semana passado em que fomos até ao Delaware, porque nenhum dos dois tinha feito sexo no Delaware. Deixem-me descrever a cena, pois há de ficar para a posteridade. Atravessamos a fronteira do Estado. Bem-vindos ao Delaware, diz a tabuleta. E também, pequena maravilha. E também, o primeiro Estado. E também, terra das compras livres de impostos. Delaware, um Estado de muitas e ricas identidades. Faço sinal a Nick na primeira estrada de terra batida que vejo. E lá vamos aos solavancos durante 5 minutos, até estarmos rodeados de pinheiros por todos os lados. Não falamos. Ele empurra o banco para trás, eu levanto a saia, não tenho cuecas, e consigo ver-lhe os cantos da boca descaídos e o rosto a distender-se, o ar sedado e determinado com que fica quando está excitado. Subo para cima dele, de costas para ele e de frente para o para-brisas. Estou comprimida contra o volante. E à medida que nos mexemos em conjunto, a buzina emite minúsculos gemidos que imitam os meus e a minha mão faz um barulho semelhante ao besuntar quando a encosto ao para-brisas. Eu e Nick conseguimos vir-nos em qualquer lugar. Nenhum de nós sofre de ansiedade de estar em público. É algo de que ambos nos orgulhamos. Depois voltamos diretamente para casa. Eu como carne seca, com os pés descalços, em cima do painel de instrumentos. Adoramos a nossa casa. A casa que a incrível Amy construiu. Uma casa de pedra em Brooklyn, que os meus pais compraram para nós, mesmo no Promenade, com a vista panorâmica sobre Manhattan. extravagante, faz-me sentir culpada, mas é perfeita. Combato a aura de menina rica e mimada sempre que posso. Imensa bricolagem. Fomos nós próprios que pintámos as paredes em dois fins de semana. Verde primavera, amarelo pálido e azul aveludado. Em teoria. Nenhuma das cores ficou como pensávamos, mas nós fingimos gostar delas na mesma. Enchemos a nossa casa com bagatelas compradas em feiras. Comprámos discos para os giradiscos de Nick. A noite passada sentámo-nos no velho tapete persa, a beber vinho e a ouvir os riscos no vinil, enquanto o céu escurecia e Manhattan se iluminava. E Nick disse: "Foi assim que sempre imaginei isto. É exatamente como imaginei." Ao fim de semana, conversamos um com o outro, debaixo de quatro camadas de roupa de cama, com os rostos quentes, debaixo de um edredão amarelo, iluminado pelo sol. Até o soalho é alegre. Há duas tábuas velhas que rangem, chamando por nós, assim que transpomos a soleira da porta. Adoro a casa. Adoro que seja nossa. Adoro o facto de termos uma ótima história por detrás do candeeiro de pé antigo ou da caneca de barro disforme que está ao pé da nossa cafeteira e onde nunca deitámos nada, à exceção de um clipe. Levo os dias a pensar em coisas bonitas para fazer por ele. Ir comprar um sabonete de hortelã-pimenta que assentará na palma da sua mão como uma pedra quente. Ou talvez uma fatia fina de truta que eu possa cozinhar e servir-lhe. Uma ode aos tempos em que ele andava de barco no rio. Eu sei que sou ridícula, mas adoro isso. Nunca pensei que fosse capaz de ser ridícula por causa de um homem. É um alívio. Eu até me derreto com as suas meias, que ele consegue largar em poses adoravelmente enredadas, como se um cachorrinho as tivesse trazido de outra divisão. É o primeiro aniversário do nosso casamento e eu estou gorda de amor. Embora as pessoas estivessem sempre a dizer-nos que o primeiro ano ia ser muito difícil, como se fôssemos crianças ingénuas que partíamos para a guerra. Não foi difícil. Fomos feitos para estar casados. É o primeiro aniversário do nosso casamento e Nick vai sair do trabalho à hora do almoço. A minha caça ao tesouro espera por ele. As pistas são todas sobre nós, sobre o ano que passámos juntos. Sempre que o meu querido marido fica constipado, é este o prato que lhe cura o resfriado. Resposta: a sopa Tom Yum de Thai Town na President Street. O gerente estará lá esta tarde, com uma tigela de prova e a próxima pista. Também entra o McMahon's em Chinatown e a estátua de Alice em Central Park, um grande circuito por Nova York. Acabaremos no Mercado do Peixe, na Fulton Street, onde iremos comprar um par de belas lagostas e eu segurarei a caixa no colo, enquanto Nick se agita nervosamente no táxi ao meu lado. Iremos a correr para casa e eu hei de pô-las numa panela nova ao lume do velho fogão, com toda a elegância de uma rapariga que já passou muitos verões em Cape Cod, enquanto Nick dá risadinhas e finge esconder-se com medo do lado fora da cozinha. Eu tinha sugerido que comprássemos hambúrgueres. Nick queria que fôssemos comer fora, algures, 5 estrelas. Coisa de luxo, com uma série de pratos e empregados de mesa a citar nomes importantes. Portanto, as lagostas são um meio termo perfeito. As lagostas representam, segundo toda a gente nos diz, sem parar, aquilo em que o casamento consiste. Um compromisso. Vamos comer lagosta com manteiga e fazer sexo no chão. Enquanto uma mulher, num dos nossos velhos discos de jazz, nos canta na sua voz rouca. Deixar-nos-emos embriagar lentamente pela preguiça e por bom uísque escocês, o preferido de Nick. Dar-lhe-ei o seu presente, o papel de carta e subscritos com o monograma que ele queria, da Crane & Company, com a fonte sem serifa, impressa, a verde caçador, no papel espesso e macio, que receberá a tinta luxuriante e as suas palavras de escritor. Papel de carta para um escritor. E a mulher de um escritor, que talvez ande à caça de uma ou duas cartas de amor. Depois, talvez façamos sexo novamente. E um hambúrguer ao final da noite. E mais uísque escocês, Voilá! O casal mais feliz do quarteirão. E ainda dizem que o casamento dá muito trabalho. Nick Dunn, A Noite de... Bona e Gilpin transferiram o interrogatório para a esquadra, que parece um banco regional falido. Deixaram-me sozinho, numa pequena divisão, durante 40 minutos, e eu fiquei ali sem vontade de me mexer. Fingir estar calmo é estar calmo, de certa forma. Inclinei-me sobre a mesa e apoiei o queixo no braço. Esperei. Queres telefonar aos pais de Amy? Perguntara Bonnie. Não quero deixá-los em pânico, repliquei. Se não soubermos dela, dentro de uma hora telefono. Já tínhamos tido aquela conversa por 3 vezes. Finalmente os polícias entraram e sentaram-se à mesa, à minha frente. Lutei contra o impulso de desatar a rir, por aquilo se parecer tanto com um programa de televisão. Aquele era o mesmo espaço que eu tinha visto nos últimos 10 anos, quando corria aos canais da televisão por cabo à final da noite. E os dois polícias, cansados e intensos, eram as vedetas. Totalmente fictício. A esquadra de polícia de Epcot. Bonnie até estava a segurar um café num copo de papel e uma pasta cartonada que pareciam adereços, adereços policiais. Senti-me zonzo. Senti por um momento que éramos todos pessoas a fingir. Vamos lá jogar ao jogo da esposa desaparecida. Sente-se bem, Nick? Perguntou Bonnie. Sinto. Porquê? Está a sorrir. A sensação de estar zonzo escorregou para o chão ladrilhado. Desculpem, é que é tudo... Eu sei, disse Bonnie, lançando-me um olhar que era como que um afago. É demasiado estranho, eu sei. Riu. Primeiro que tudo, queremos ter a certeza de que se sente confortável aqui. Se precisar de alguma coisa, é só dizer. Quanto mais informação nos puder dar agora, melhor. Mas pode-se ir embora quando quiser. Isso também não é problema. Tudo o que precisarem. Muito bem, ótimo, obrigada, disse ela. Bem, primeiro quero despachar a parte mais desagradável. As questões mais chatas. Se a sua mulher foi realmente raptada... E não sabemos isso, mas se assim for, queremos apanhar o tipo. E quando o apanharmos, queremos desmascará-lo, sem apelo nem agravo, sem escapatória, sem capacidade de manobra. Certo? Portanto, temos de excluí-lo, assim, de forma rápida e fácil, para que o tipo não possa chegar aqui e dizer que nem sequer descartamos essa hipótese. Percebe o que quero dizer? Acenei de forma mecânica. Não sabia exatamente o que ela queria dizer, mas queria parecer o mais cooperante possível. Tudo o que precisarem. Não queremos assustá-lo, acrescentou Gilpin. Só queremos cobrir todas as possibilidades. Por mim, tudo bem. É sempre o marido, pensei. Toda a gente sabe que é sempre o marido. Sendo assim, porque é que não dizem simplesmente suspeitamos de si, porque é o marido, e é sempre o marido. Basta ver o Dateline. Está bem, ótimo, Nick, disse Bonnie. Primeiro vamos fazer um esfregaço da parte interna da sua bochecha para podermos identificar todo o ADN presente na casa que não é seu. Parece-lhe bem? Claro. Também gostava de fazer um teste rápido às suas mãos para detecção de resíduos de pólvora. Mais uma vez, só para o caso. Esperem lá. Descobriram alguma coisa que os leve a pensar que a minha mulher foi... Não, não, não, Nick, interrompeu Gilpin. Puxou uma cadeira para junto da mesa e sentou-se nela, virado ao contrário. Fiquei a pensar se os polícias fariam mesmo aquilo. Ou teria algum ator inteligente feito aquilo e depois os polícias começaram a fazer a mesma coisa porque tinham visto atores no papel de polícias a fazê-lo e pareceu-lhes fixe. É apenas um protocolo, continuou Gilpin. Tentamos cobrir todas as possibilidades. Analisamos as suas mãos, fazemos um esfregaço e se também pudéssemos examinar o seu carro. É claro, tal como disse, tudo o que precisarem. Obrigado, Nick. Agradeço-lhe imenso. Às vezes há tipos que nos dificultam a vida só porque podem fazê-lo. Eu era exatamente o oposto. O meu pai tinha imbuído a minha infância de uma culpa silenciosa. Ele era o tipo de homem que andava por ali, enfadado, à procura de motivos para se zangar. Isto tinha transformado Gou numa pessoa que estava sempre à defesa e com poucas probabilidades de arcar injustificadamente com as culpas. E isso transformara-me automaticamente num subserviente graxista em relação à autoridade. Mãe, pai, professores. Tudo o que vos facilitar a vida, meus senhores. Ansiava por uma aprovação constante. Tu eras literalmente capaz de mentir, enganar e roubar. Bolas, até matar. Para convencer as pessoas de que és bonzinho. Disse uma vez Gou. Estávamos na fila para comprar kniches no Yonashimel, perto do antigo apartamento de Gou em Nova York. É para verem como me lembro bem desse momento. E perdi o apetite, porque era tão completamente verdade e eu nunca me tinha dado conta. E ao mesmo tempo que ela o dizia, eu pensava, nunca esquecerei isto. Este é um daqueles momentos que nos ficam gravados no cérebro para sempre. Eu e os polícias fizemos conversa sobre o fogo de artifício do 4 de julho e sobre o tempo, enquanto as minhas mãos eram testadas em relação a resíduos de pólvora e enquanto passava um cotonete pela parte interna da minha bochecha, a fingir que era tudo normal, como uma ida ao dentista. Quando terminou, Bonney pôs outro copo de café à minha frente e apertou-me o ombro. Peço desculpa por isto. É a pior parte do trabalho. Acha que me pode responder agora a umas quantas perguntas? Isso ia ajudar-nos imenso. Sim, com certeza, venham elas. Ela colocou um gravador digital muito fino sobre a mesa à minha frente. Importa-se? Desta forma não terá de responder às mesmas perguntas, vezes sem conta. Ela queria gravar-me, para eu ficar preso a uma única história. Devia chamar um advogado, pensei. Mas só os culpados precisam de advogado. Por isso acenei afirmativamente. Não há problema. Então, Amy, disse Bonney, vocês moram aqui há quanto tempo? Há cerca de 2 anos. E ela é natural de Nova York, da cidade de Nova York. Sim. Ela trabalha? Tem emprego? Perguntou Gilpin. Não. Costumava escrever questionários de personalidade. Os detetivos trocaram o olhar. Questionários? Para revistas de adolescentes, revistas femininas, prossegui. Vocês conhecem o género. És do tipo ciumento? Faz o nosso questionário e descobre. Os homens acham-te demasiado intimidante? Faz o nosso questionário e descobre. Muito fixe. Adoro fazer isso, disse Bonney. Não sabia que escrever esses questionários era um trabalho, tipo uma carreira. Bem, e não é, já não é. A internet está cheia de questionários gratuitos. Os de Amy eram mais inteligentes. Ela tinha um mestrado em psicologia. Tem um mestrado em psicologia. Ri-me pouco à vontade com a minha gafe. Mas inteligente não leva a melhor sobre gratuito. E depois? Encolhi os ombros. Depois mudámos-nos para aqui. Nesta altura está apenas em casa. Ah, então têm filhos? É isso? Pipilou Bonney, como se tivesse descoberto boas notícias. Não. Oh, então o que é que ela faz na maior parte dos dias? Essa era também a minha pergunta. Amy fora em tempos uma mulher que fazia um bocadinho de tudo, a toda a hora. Quando fomos morar juntos, tinha feito um estudo intensivo da cozinha francesa, exibindo aptidões hiper-rápidas com a faca e um inspirado bœuf bourguignon. Pelo seu 34º aniversário, fomos de avião a Barcelona e ela surpreendeu-me com as suas tiradas em espanhol coloquial, aprendidas durante meses de lições secretas. A minha mulher tinha um cérebro brilhante e vivo, uma curiosidade insaciável, mas as suas obsessões tendiam a ser alimentadas pela competição. Ela precisava deslumbrar os homens e de deixar as mulheres invejosas. É claro que Amy sabe fazer cozinha francesa e falar fluentemente espanhol e jardinar e tricotar e correr maratonas e transacionar ações e pilotar um avião e parecer um modelo de passarela enquanto faz tudo isso. Ela precisava de ser a incrível Amy o tempo todo. Ali, no Missouri, as mulheres vão às compras ao Target Fazem refeições diligentes e reconfortantes. Riem-se do pouco espanhol que recordam dos tempos de liceu. A competição não lhes interessa. Os sucessos implacáveis de Amy são recebidos com gestos de aceitação serena e talvez um bocadinho de compaixão. Foi talvez o pior desfecho possível para a minha competitiva mulher, uma cidade de perdedores conformados. Ela tem muitos passatempos, disse eu. Alguma coisa que o preocupe? Perguntou Bonney, parecendo inquieta. Não está preocupado com drogas ou bebida. Não estou a dizer mal da sua mulher. Há muitas donas de casa, mais do que possa supor, que passam o dia dessa forma. Os dias tornam-se muito compridos quando se está sozinho. E se a bebida se transforma em drogas, e nem sequer estou a falar de heroína, mas analgésicos comprados com receita médica. Bem, nesta altura há por aqui umas quantas personagens bem sórdidas a vendê-la. O tráfico de droga tornou-se um problema sério, disse Gilpin. Tivemos uma série de despedimentos na polícia, um quinto da força. E nós já éramos poucos. Quer dizer, a coisa está feia. Estamos cheios disso. Tivemos uma dona de casa, uma senhora simpática, que ficou sem um dente no mês passado por causa de uns comprimidos de oxicontin, instigou Bonney. Não. Amy pode beber um copo de vinho ou coisa assim, mas drogas não. Bonney fitou-me. Era óbvio que não era aquela a resposta que pretendia. Ela tem bons amigos aqui? Gostávamos de telefonar a alguns deles, só para nos certificarmos. Não se ofenda. Às vezes o cônjuge é o último a saber quando há drogas envolvidas. As pessoas ficam com vergonha, sobretudo as mulheres. Amigos? Em Nova Iorque, Amy fazia e desfazia amizades semanalmente. Eram como projetos pessoais. Ficava extremamente excitada com elas. Paula, que lhe dava aulas de canto, e tinha uma voz terrivelmente boa. Amy tinha estado num colégio interno, no Massachusetts. Eu adorava as raras ocasiões em que ela usava aquela linguagem tipicamente Nova Inglaterra, terrivelmente boa. Jessie, do curso de estilismo. Mas depois perguntava-lhe pela Jessie ou pela Paula, um mês mais tarde, e Amy olhava para mim como se eu estivesse a inventar palavras.